Hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo e o que é ser guiado pelo Espírito Santo. E se há algo sobre o qual eu amo falar, se há algo sobre o qual estou animado, então, é toda a parte sobre ser guiado pelo Espírito Santo. No livro de Atos, a primeira igreja viu que o Espírito Santo era uma parte ativa da igreja. O Espírito Santo era o único que estava trabalhando nos primeiros discípulos. Ele estava conduzindo-os e ele quer ser parte de nossas vidas e da igreja hoje. Eu ouvi alguém dizer que se o Espírito Santo deixar a igreja hoje, 90% de todas as atividades vão continuar como se nada tivesse acontecido. Eu acredito que há algo sobre isso. Você verá neste estudo que compartilharei muitos testemunhos surpreendentes de como podemos ser guiados pelo Espírito Santo hoje e como Deus está trabalhando através do seu Espírito. Também vou te dar algumas ferramentas práticas que você pode usar em sua vida, para viver guiado pelo Espírito Santo. Exatamente como lemos no livro de Atos. Deus te abençoe. Bem-vindo à Escola Pioneira. Esta é a lição número 12 de 20. Hoje eu vou falar sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Falarei sobre como é andar pelo Espírito, como é ouvir o Espírito e ser guiado pelo Espírito Santo. Amo ensinar sobre essas coisas, porque há alguns anos, minha família e eu temos experimentado o que Deus tem para nós, quando se trata de ser guiado pelo Espírito Santo. Quando experimentamos isto, nós apenas nos olhamos e dizemos, isto é o que nós queremos esta vida. Porque ser conduzido pelo Espírito Santo é tudo. E é muito mais do que apenas ir a uma igreja no domingo. Acredito que muitas pessoas sabem que a Bíblia diz que você pode caminhar pela carne e pelo Espírito. Andar pela carne é viver em pecado e nós concordamos com isso. Mas, então, nós pensamos que andar pelo Espírito é o oposto de viver em pecado. Que é apenas não pecar. Então, agora eu sou uma boa pessoa, eu não peco, eu não vivo em pecado e eu venho à igreja no domingo. Eu vivo minha vida todos os dias tentando não fazer um monte de coisas e vou à igreja no domingo. Mas, ser guiado pelo Espírito é muito mais do que apenas ficar parado, não pecar e ir à igreja no domingo. Ser guiado pelo Espírito é viver uma vida sobrenatural, é andar pelo Espírito. É para ir de um lugar para outro, não é apenas ficar parado e não pecar. É viver uma vida emocionante, onde o Espírito Santo está nos guiando todos os dias da nossa vida. Você vai ter um gostinho disto, porque neste estudo eu vou contar muitos testemunhos surpreendentes e, em seguida, no final, te darei algumas ferramentas práticas que podem ajudá-lo a entrar e andar pelo Espírito e viver essa vida. Antes de começar, eu vou orar e vou pegar algumas perguntas do último estudo. Então, vamos continuar com o que é ser guiado pelo Espírito. Deus, eu te agradeço por este dia, te agradeço por este estudo. Oro para que você me ajude a compartilhar esta palavra. Oro para que seja uma revelação para todos os que assistirem, que abra os olhos e que ajude-os a entrar na vida que lemos no livro de Atos. Que eles vivam uma vida guiada pelo Espírito Santo na vida cotidiana, Deus. Graças a Deus. Porque isso é algo que você tem para cada um de nós. Ajude-me a compartilhar esta palavra e venha com seu Espírito e abra nossos olhos em nome de Jesus. Amém. Eu falei sobre o arrependimento, o batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Isto é parte da salvação, tudo faz parte de ser salvo. Quando Pedro levantou-se e disse, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em águas para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, ele disse que a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Que promessa? A promessa da nova aliança. A promessa que havia sido dito pelo profeta Joel, a promessa de que havia sido dito pelo profeta Ezequiel, a promessa de Jeremias, a promessa dos antigos profetas. Que um dia, Deus criaria uma nova aliança com o seu povo, uma aliança onde ele colocaria um novo coração em nós e nos daria um novo espírito. Então, nós andaríamos em seus estatutos, de modo que poderíamos caminhar com ele. Essa promessa, diz ele, tem a ver com todas essas três coisas. E o Espírito Santo é como o fim de tudo. O cumprimento disso. O novo Espírito. Então, não é que você é salvo quando você se arrepende e batizado nas águas, e pronto, você está salvo e se você quiser Espírito Santo, como algo extra, você pode dizer sim a isso. Não. Tudo é parte da salvação. Eu tenho ensinado sobre isso ultimamente. Eu obtive muitas respostas sobre este ensino do batismo com o Espírito Santo. Respostas muito boas. Um dos e-mails que obtive era este: Olá, Torben. Eu estive esperando por este tema na escola pioneira, pois Deus se revelou para mim em uma igreja pentecostal. Quero ser batizado com o Espírito Santo, mas, nos nossos dias, parece que o batismo no Espírito Santo acontece mais raramente. Por quê? Especialmente durante a escola bíblica, Deus abriu os meus olhos. E ainda há uma pergunta. Por que no livro de Atos é tão simples ser batizado com o Espírito Santo, mas agora é tão complicado em comparação com o livro de Atos? Eu conheço irmãos que têm servido a Deus por mais de 10 anos e têm pedido o batismo do Espírito Santo durante todos esses anos, mas ainda não conseguiram. Eles são membros da igreja e são batizados nas águas. Eu, pessoalmente, sinto falta desse poder de Deus em minha vida. Deus te abençoe. Estas são perguntas muito boas. Por que assim? Por que é tão simples no livro de Atos e tão difícil hoje em dia? A resposta, como tenho tentado trabalhar durante toda a escola pioneira, a resposta é os nossos óculos religiosos. Temos muito ensino hoje que não é construído sobre a palavra de Deus, é construído sobre a tradição. Nós temos muitas doutrinas erradas e temos muitos temores. Ao mesmo tempo construímos a nossa doutrina pela nossa experiência, ao invés do que a palavra está dizendo. Isso é como eu disse, quando se trata de cura e de todas as outras coisas que estivemos estudando durante a escola pioneira. Precisamos voltar à vida simples que lemos no livro de Atos. Nós temos muita teologia, muito conhecimento, mas não há tanta vida. Por quê? Porque o conhecimento complica as coisas. Um exemplo é o que lemos aqui. Essas pessoas têm orado a Deus durante 10 anos, e não receberam. Da última vez, falei sobre como minha esposa, quando tinha 10 ou 11 anos de idade, fui e fez apenas uma oração simples: Deus, oro para que você me dê o Espírito Santo. E imediatamente ela foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Fez uma oração. Uma oração com fé, como uma criança. Nós temos que ser como crianças. Não é sobre orar, orar, orar por 10 anos, é sobre uma fé simples. Você não tem que orar 10 anos para pressionar para obtê-lo. Não. Acho que o que essas pessoas precisam, em vez de apenas orar e orar e orar, precisam de discipulado. E eles precisam ter os olhos abertos e tirar a doutrina errada da vida deles. Se eu os encontrasse, eu não diria para continuarem orando por 10 anos. Eu diria, vamos sentar e conversar, vamos ver o que a palavra está dizendo. Já houve arrependimento? E parece que sim. Foram batizados nas águas? Eles foram e depois falaria sobre o batismo com o Espírito Santo e explicaria a eles do que se trata. Isso é o que precisamos, o discipulado. Eu posso ir a uma igreja, ir a uma reunião. Eu posso falar do púlpito e 10 pessoas podem vir até mim, eu oro e 5 delas são batizadas com o Espírito Santo em um instante, e eu posso ir lá e apenas 5 serem batizadas com o Espírito Santo. Porque os outros 5 não foram batizados com o Espírito Santo? Porque é tudo sobre o discipulado. É sobre levar as pessoas de onde elas estão agora e ajudá-las a dar o próximo passo. Talvez alguns deles não se arrependeram, alguns não foram batizados nas águas e tem algo que eles precisam lidar antes que eles possam recebê-lo. Alguns deles só precisam tirar o medo de suas vidas. Isto é o que eu quero, que nos concentremos em discipulado, em vez de apenas ter uma reunião falando de um púlpito, e então, esperar que tudo aconteça. Precisamos levar as pessoas de onde elas estão, sentar-se com elas e através da palavra, conversar com elas. E uma outra senhora também escreveu, eu tinha dificuldade em receber o Espírito Santo, mas eu precisava ser liberta. Ela disse que alguém falou com ela e ela queimou seus velhos livros, muitos materiais da nova era. E 2 pessoas oraram e ela foi liberta. Cerca de 15 minutos depois, diz ela, eu estava em meu carro dirigindo para casa e comecei a louvar a Deus em inglês e, em seguida, línguas começaram a fluir através de mim e eu parei o carro, enquanto desfrutava aquela experiência. Então, temos aqui uma senhora que escreveu que ela também não recebeu o Espírito Santo imediatamente. Mas alguém fez discipulado com ela. Alguém sentou-se e falou com ela e ela pode entender. Ela não tinha livros, mas havia algo que ainda não havia deixado. Quando ela deixou aquilo, ao mesmo tempo começou a ser liberta de um demônio. Quando isso aconteceu, o Espírito Santo veio na hora. Ele apenas fluiu através dela. Como a minha esposa que não tinha tanta coisa para se libertar, Ela era uma jovem garota, então, ela apenas fez uma oração simples. Esta mulher tinha algo de que precisava se arrepender, mas quando ela o fez, ela apenas orou e adorou a Deus no carro e ele veio imediatamente. Então, eu quero dizer, se você ainda não o tem, o que nós precisamos é... Claro que precisamos orar a Deus com fé, mas também o que realmente precisamos é discipulado. Precisamos voltar para o primeiro passo, segundo passo e terceiro passo. Outro escreveu, eu tenho orado para o batismo com o Espírito Santo desde sexta-feira, mas ainda não experimentei. Infelizmente não há ninguém próximo a mim, na minha cidade que ensina sobre isso, então, eu espero que você possa me ajudar. O que eu quero dizer é que, às vezes, temos que fazer alguma coisa extraordinária para obtê-lo. O que quero dizer é que no livro de Atos, capítulo 8, as pessoas em Samaria ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram sobre isso, viajaram para lá, para impor as mãos sobre eles para que pudessem receber. O que nós precisamos hoje, muitas vezes, é pegar um carro e, então, ir embora. Vá até alguém que você não fica junto o tempo todo. Vá para outra igreja, encontre outras pessoas, encontre pessoas que o têm, que sabem sobre ele e deixe-os orar por você. Porque esta promessa é para você, esta promessa é para os seus filhos, esta promessa é para todos que Deus está chamando. Eu vou falar sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Eu amo tudo sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Eu posso compartilhar muitos testemunhos sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Na próxima vez, darei um estudo aqui na Escola Pioneira, será um mês depois do Natal. Assim, em um mês, virei com o próximo estudo. Vão esperar um mês porque no próximo domingo, minha família e eu iremos para a África do Sul. E como muitas outras coisas, isso tem também a ver com ser guiado pelo Espírito Santo. Eu acho que tudo o que fazemos tem a ver com ser guiado pelo Espírito Santo. Esta é a nossa vida. Se compramos um carro, cada vez que nos deslocamos de um lugar para outro. Tudo o que fazemos, vemos que Deus está nele, e Deus está nos guiando pelo seu Espírito Santo. A maneira que nós iremos para a África do Sul, a razão desta viagem é porque alguns meses atrás, estávamos em uma missão na Polônia. Eu estava sentado no carro e dirigindo, a caminho da Polônia. Minha esposa estava sentada ao meu lado e ela olhou para mim e disse, Torben, há algo que tenho falado com Deus, mas eu não te disse. Eu olhei para ela e disse, o que você tem falado com Deus sem me dizer? Eu estava curioso, o que seria? Ela disse, eu tenho falado com Deus que quero sair no Natal, eu não quero passar em casa este ano. O estresse de Natal e presentes e todas as coisas de Natal. Eu quero sair, ter umas férias com a família, e ao mesmo tempo servir a Deus, fazer algo com significado, com um propósito. Eu olhei para ela e disse, sim, eu quero isso, eu concordo com isso. E foi como uma grande surpresa, por quê? Foi a primeira vez que ela disse algo como aquilo no Natal e sobre sair. Eu concordava com aquilo, mas eu disse, mas. Quem gostaria de nos convidar para o Natal? Porque cada igreja, cada pessoa que conheço, eles estão fechados para o Natal porque tudo é sobre o Natal e presentes e todas essas coisas. Ninguém tem reuniões que queiram nos convidar. Eu disse isso a ela. Mas eu estava aberto e nós entregamos a Deus e oramos. 2 horas depois, estávamos na Polônia. Eu chequei meu e-mail, e havia um e-mail para mim da África do Sul, onde um rapaz escreveu, Olá, Torben. Eu quero convidar você e sua família para vir à África do Sul, cidade do Cabo, por 2 semanas em dezembro. Venham relaxar, aproveitar o feriado, nadar na nossa piscina, e ter algumas reuniões conosco, e nos treinar. Você quer isso? E eu estava, uau! Sim, eu quero. Nós dissemos sim, e eu não falei com ele por um longo tempo. Mais tarde, ele enviou dinheiro para mim. Ele simplesmente escreveu, vou enviar o dinheiro, está tudo ok. Ele enviou muito dinheiro, porque custa muito dinheiro para nós, 5 pessoas, pegarmos um avião na Dinamarca e voar para a África do Sul, para a cidade do Cabo. E ele pagou tudo. Então, no próximo domingo vamos à África do Sul, cidade do Cabo. Eu amo isso. Porque quando estivermos lá, nós não estaremos lá porque minha esposa fez uma oração, não estaremos lá porque ele nos convidou, não estaremos lá porque ele pagou para nós chegarmos lá. Nós estaremos lá porque Deus nos enviou. Minha esposa orou porque o Espírito Santo levou a orar isso. E nós sabemos que se oramos de acordo com a vontade de Deus, já recebemos o que estamos orando. E isso era algo que Deus colocou em Lene para orar. Deus trabalhou nela e ela orou, e ao mesmo tempo, Deus trabalhou em um homem na África do Sul que nós não conhecemos ainda. Deus lhe disse para nos convidar e ele nos deu dinheiro para que pudéssemos ir para lá. Quando estivermos lá, como muitas outras coisas, nós só saberemos que estamos exatamente onde nós somos chamados para estar, exatamente onde Deus quer que estejamos. Porque nós não estaremos lá por acidente, não estaremos lá porque nós escolhemos pela nossa própria vontade ir até lá, nós estaremos lá porque Deus nos levou lá. Porque o Espírito Santo nos enviou. Eu tenho muitas histórias como esta, uma grande quantidade de testemunhos onde você pode ouvir como o Espírito Santo está guiando, como o Espírito Santo está trabalhando. Eu quero dizer que tudo o que fazemos hoje, posso dizer que todas as grandes coisas, não estou falando de sair, ir a uma loja para comprar comida ou que horas temos que levantar da cama. Mas estou falando sobre todas as grandes coisas, como, Deus, o que vamos fazer com isso? Como vamos usar o nosso dinheiro? E sobre a escola pioneira? Sobre o ensino? Quanto a este convite? E sobre os livros? E o que você quer que nós? Eu posso dizer que Deus está guiando pelo seu Espírito. Eu estou tão animado a respeito de ser conduzido pelo Espírito. Vou contar muitos testemunhos curtos. Agora, temos de continuar e fazer o que sempre fazemos quando chegamos à teologia e ao ensino. Temos de olhar para Jesus. Então, vou começar a olhar para Jesus, quando se trata do Espírito Santo. Eu quero dizer, é claro, o Espírito Santo era parte da vida de Jesus desde o início. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, então, o Espírito Santo estava lá desde o início. Mas ao mesmo tempo, Jesus precisava ser batizado com o Espírito Santo. Quando João batizou-o, o Espírito Santo veio sobre ele. Podemos ler sobre isso em Lucas 3. Depois de Jesus ser batizado com o Espírito Santo, lemos isso em Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Assim, lemos aqui que Jesus, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo e quando ele estava cheio do Espírito Santo, lemos que ele foi levado pelo Espírito e foi levado ao deserto, onde ele foi tentado. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você vai experimentar que está sendo cheio do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é algo que vai acontecer uma vez em sua vida. É quando você recebe o Espírito Santo. Mas a Bíblia também diz que não precisamos ficar bêbados com álcool e outras coisas, mas sermos cheios pelo Espírito. Efésios 5:18 diz isso. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós também precisamos fazer algo para viver nisso. E isso tem a ver com viver perto de Deus, porque quando nós investimos tempo com Deus ou quando oramos muito em línguas, quando servimos a Deus, quando vivemos lá, vamos experimentar estar cheios do Espírito. O que eu quero ressaltar aqui é que Jesus foi cheio do Espírito Santo e também que ele foi levado pelo Espírito. O primeiro lugar onde ele foi conduzido pelo Espírito foi o deserto, onde ele foi tentado por Satanás. Quando ele saiu de lá, podemos ler na palavra, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Lucas 4:14. Depois que Jesus foi tentado por Satanás durante 40 dias, ele saiu daquele lugar, ele voltou no poder do Espírito Santo. Acredito que há algo nestas três palavras que temos aqui. Esta é a minha experiência pessoal também. Que somos batizados com o Espírito Santo e podemos experimentar ser cheios do Espírito Santo, e, em seguida, isso também é algo que podemos viver, vivendo perto de Deus. Nós estamos cheios do Espírito e quando estamos cheios do Espírito, podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, o resultado é que estamos andando no poder do Espírito Santo. Então, se você quer andar no poder do Espírito Santo, o que você precisa é ser batizado no Espírito Santo, ou se você é batizado com o Espírito Santo, chegue perto de Deus, passe tempo e deixe que o Espírito Santo te encha, e do teu interior ele fluirá como água viva. Quando você passar tempo com Deus, com o Espírito Santo, e você aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, então, você vai ver o poder do Espírito Santo em sua vida. Porque quando você é guiado pelo Espírito, você sabe que aqui mesmo, agora, neste exato momento, você não está aqui por acidente, mas porque o Espírito Santo te enviou. Quando você sabe que está andando no caminho que Deus preparou para você, então, você tem uma fé que é o mais forte do que qualquer outra coisa, porque agora você está agindo sobre a palavra de Deus. Claro que estamos agindo sobre a palavra de Deus quando saímos. O que Jesus está dizendo é que chegou a hora de sairmos, como Jesus nos ordenou. Quando nós saímos, também ouvimos o Espírito Santo que nos conduz quando agimos na palavra de Deus. Ele está conosco, nós sabemos disso porque que a palavra de Deus é a verdade. Mas, ao mesmo tempo, temos muito medo em nossas vidas. Mas quando você experimenta que o Espírito Santo está lá de uma maneira especial, conduzindo naquele momento, o medo não está lá do mesmo jeito. Porque você sabe que Deus te enviou e Ele está lá agora. Compartilharei alguns testemunhos sobre isso. Jesus foi batizado com o Espírito Santo, mas Ele ainda tirou o tempo para estar junto com Deus. Você vê isso na vida de Jesus. Uma vez, quando Ele precisava escolher seus 12 discípulos, lemos um pouco antes disso, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12 a 13, Ele fez isto antes de escolher os seus 12 discípulos. Lemos outras vezes em que Jesus, no início da manhã, saiu. Ele foi para a cama depois que o sol se pôs e levantou-se cedo. Antes do sol se levantar, ele saiu para orar. Então, naquela noite, eu não sei se ele teve muitas horas de sono. E nesta noite, ele continuou em oração a noite toda. Então, ele não dormiu. Jesus, o Filho de Deus, precisava tirar tempo para estar junto com Deus. Ele precisava tirar tempo para orar, tirar tempo para jejuar e é o mesmo conosco. Se queremos não só experimentar o batismo do Espírito Santo, mas se quisermos ser conduzidos pelo Espírito Santo e se queremos andar no poder do Espírito Santo, precisamos também ter tempo para orar e jejuar como Jesus fez e como outras pessoas fizeram na Bíblia ou durante a história da igreja. O segredo. Eu falarei sobre jejum na próxima semana. Para mim, o jejum é. Se alguém pergunta, Torben, qual é o segredo pelo que você tem experimentado? Não é segredo, é apenas sobre Jesus. Mas ao mesmo tempo, posso dizer que o jejum é especial para mim. Porque cada vez que eu jejuei, talvez 40 dias ou 20 dias ou outras vezes, fez algum efeito em mim. Tornou-se o começo de algo novo. Jesus tirava períodos de jejum. Quando jejuava, retornava no poder do Espírito Santo. Eu acredito que quando você recebe o Espírito Santo, uma das primeiras coisas onde o Espírito Santo vai levar você é para a proximidade com Deus. Para andar com Deus. O Espírito Santo vai começar a cortar todas as outras coisas de sua vida. Então, não sobra nada além de Deus. É como Ele opera. Nós olhamos para Jesus e agora vamos continuar olhando para os primeiros discípulos. Não importa, seja os primeiros discípulos ou discípulos como você e eu que estamos vivendo hoje, porque Jesus é o mesmo todos os dias. Eu estou indo através do livro de Atos e veremos algumas das coisas que você lê no livro de Atos, quando se trata do Espírito Santo. Ouvi alguém dizer sobre a igreja que se o Espírito Santo deixar a igreja hoje, 90% de todas as atividades continuaria como se nada tivesse acontecido. 90% de todas as atividades na igreja, os programas, as reuniões, a adoração, a pregação continuaria como se nada tivesse acontecido. Para ser honesto, infelizmente, eu acho que será assim. Porque muito do que fazemos hoje tem a ver com os nossos programas. Fazemos porque temos os programas, temos o dinheiro que pode fazê-los. Nós não estamos realmente dependentes do Espírito Santo. Mas se você vai para o livro de Atos e ver como o Espírito Santo estava lá, você verá que o Espírito Santo estava trabalhando em tudo. O Espírito Santo, era ele que estava trabalhando na igreja. Mas, durante a igreja católica, muitas coisas mudaram. Uma das coisas que mudou foi que o Espírito Santo saiu. Temos um grande sistema apenas fazendo coisas. Isso se repete o tempo todo. É sobre o que estamos construindo hoje. Mas você vai ver agora, no livro de Atos, o Espírito Santo era parte dela. No livro de Atos, vamos começar aqui. Atos 5:32 diz, nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Quero destacar que nós somos testemunhas e o Espírito Santo também. Não era apenas eles como testemunhas, mas o Espírito Santo também estava lá. E eles reconheceram que estavam lá, mas também que o Espírito Santo era parte daquilo. Podemos ler também, o Espírito disse a Filipe, Atos 8:29, Espírito lhe disse a Pedro. Atos 10:19, em Atos 13:2 lemos, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, eles também faziam isso, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, eles estavam juntos em oração e jejum, e Espírito Santo disse, escolha essas pessoas para fazer o trabalho que eu os tenho chamado. Quem os tinha chamado? O Espírito Santo lhes havia chamado. Em Atos 15:28 diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós quando foi a última vez que você esteve numa reunião e alguém disse, ó, parece bem ao Espírito Santo e a nós ou, o Espírito Santo e nós somos testemunhas disso ou, o Espírito Santo disse que deveríamos chamar fulano e beltrano para o trabalho que o Espírito Santo os chamou. Ponto de interrogação. Você pode ver. Não era apenas o que parecia bom para essas pessoas, era o que parecia bom para as pessoas e para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa da divindade, ele está lá, ele não é apenas um poder, ele não é uma coisa. Desculpe-me se eu disse coisa. Alguém me advertiu que eu disse coisa sobre o Espírito Santo, mas é por causa da minha tradução em inglês. Ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. A primeira igreja disse várias vezes que parece bem ao Espírito Santo e a nós. Eles disseram algo assim e também lemos. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar. Atos 16:6, e foram guiados pelo Espírito Atos 19:21, e Paulo está dizendo, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém Atos 20:22, assim, uma vez, lemos que eles foram guiados pelo Espírito Santo, outra vez, que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar, outra vez, pareceu bom para o Espírito Santo e para nós. O Espírito Santo e nós somos testemunhas disto e daquilo. E se você olhar através do livro de Atos, estes são apenas alguns dos lugares onde você verá que o Espírito Santo era uma grande parte da igreja, no que ela estava fazendo. Não era apenas um programa. O líder da igreja era Jesus Cristo trabalhando pelo seu Espírito Santo aqui na terra. Jesus está no céu sentado à direita de Deus e o Espírito Santo está aqui na terra. Ele não é apenas um poder para curar os doentes para a rua. Não. Ele era quem estava guiando as coisas, que organizava e dizia onde ir, para quem apontar, aonde não ir, pare aqui, vá lá, escolha-os, faça isto e aquilo. Não era só uma liderança que se sentou e disse, o que devemos fazer? Acho que deveríamos fazer assim, porque eu acho que é uma boa ideia. E Deus? Para mim, hoje nós podemos experimentar o mesmo com o Espírito Santo. Ele está nos guiando. Quero dizer mais uma coisa, porque no livro de Atos, capítulo 6, eles iam escolher alguns homens para ajudar com as mesas e outras coisas. Assim, os apóstolos poderiam passar tempo com a palavra e orando. Atos 6:3-6, lemos. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e outras pessoas. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então, o que eles precisavam fazer lá era encontrar 7 homens que eram cheios do Espírito Santo. Porque o que Deus quer usar hoje são pessoas que são cheias do Espírito Santo. Porque nós não podemos fazer o que devemos fazer em nosso próprio poder. Não. Só podemos fazer o que devemos cheios pelo Espírito. Eu escrevi um monte de livros, mas não os escrevo porque sou bom em escrever. Quando saí da escola, eu não podia ler nem escrever. Eu nunca imaginara que eu escreveria um livro em toda a minha vida. Antes de me tornar cristão, eu só havia lido um pequeno livro. Eu não podia ler. Mas Deus me escolheu para fazer isso. Por quê? Porque eu estava passando tempo com Ele. Eu estava cheio do Espírito Santo. Eu reconheço hoje que o que eu faço é porque Ele está me guiando. Eu não posso fazer isso no meu próprio poder. Nenhum de nós pode servir a Deus em nosso próprio poder. Então, eles iam escolher alguns homens que estavam cheios do Espírito Santo. Não foi apenas porque eles haviam sido batizados com o Espírito Santo. Mas havia algumas pessoas que tinham vivido em plenitude e repetidamente ficaram cheios do Espírito. Você pode ler em Atos que eles oraram e o Espírito Santo veio e encheu-os de novo. Eles passaram tempo com Deus e foram cheios do Espírito. Eles escolheram as pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. Após os haver escolhido, eles impuseram as mãos sobre eles. Então, eles não impuseram suas mãos sobre eles para receber o Espírito Santo, eles já o tinham. Eles impuseram as mãos sobre eles para reconhecer o que Deus já havia dado a eles. Acredito na imposição das mãos quando se trata de batismo do Espírito Santo. Quando alguém coloca as suas mãos sobre você, você é batizado e recebe o Espírito Santo, sim. Mas eu não acredito que você tenha que correr de reunião a reunião, de conferência a conferência, depois de ter obtido o Espírito Santo para deixar cada mulher ou homem de Deus impor suas mãos sobre você e orar por você. Não. Eu não acredito porque eu não vejo isso na palavra. Eu creio que quando você recebeu o Espírito Santo, você tem que andar pelo Espírito. Você tem que ser guiado pelo Espírito para fora no deserto, conduzido pelo Espírito Santo para que você possa ter tempo com Deus. Depois, andar pelo Espírito e quando você está cheio do Espírito Santo, Deus vai apontá-lo e usá-lo. Porque Ele usa as pessoas cheias do Espírito Santo. Ser cheio pelo Espírito Santo não acontece indo de reunião a reunião. Não. Vem através de pagar um preço e passar tempo para buscar a Deus. Eu vou compartilhar alguns testemunhos sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Não é algo que veio em 2 segundos, apenas por dizer, ei, eu quero isso. Isso não veio porque eu fui a uma conferência e alguém orou por mim e eu recebi uma unção especial. Não. Eu tenho o Espírito Santo como você e qualquer outra pessoa que tenha o Espírito Santo. Isso vem passando o tempo para buscar a Deus, tendo tempo para ouvir, sendo conduzido pelo Espírito Santo nas pequenas coisas para que Deus possa colocar-nos sobre mais e mais. Eles foram conduzidos pelo Espírito Santo, que estava trabalhando. Agora a minha vida. Alguns anos atrás eu estava acampando e como todas as demais coisas, orei. Orar é mais do que apenas, Deus, faça isso. Orar é uma vida, é comunhão, a comunhão com Deus. Para muitas pessoas, orar é como vou representar agora. Sou casado com minha esposa. Tente imaginar que eu tenho um quartinho e coloquei minha esposa no quarto. 20 minutos a cada dia eu abro o quarto e fecho a porta. Sento com minha esposa e então eu apenas falo por 20 minutos, sobre tudo o que tem acontecido. Muito obrigado, saio e fecho a porta. No dia seguinte abro a porta, converso por 20 minutos com minha esposa e vou embora. Um dia, ela bate na porta, abro a porta e ela diz, eu tenho algo a dizer. Agora não, amanhã, e eu fecho a porta. E no dia seguinte eu me sento, eu falo 20 minutos, agradeço e saio. E ela diz, eu tenho algo a dizer. Agora não, agora não. Que relacionamento é esse? Ele não é um casamento. Não. Porque eu não posso colocar minha esposa em um quarto e usar apenas 20 minutos com ela todos os dias, quando me convém. Não. Minha esposa precisa falar comigo também. Não é só eu que tenho que falar, ela também tem algo em seu coração que ela quer me dizer. Quando ela precisa falar comigo, eu preciso estar pronto para ouvir. Ao mesmo tempo, há momentos em que eu preciso dizer à minha esposa algo aqui agora e, então, ela está pronta para ouvir. Muitas pessoas fazem o mesmo com Deus. Colocam Deus em um quarto e o colocam para fora 5, 10 minutos a cada dia. Apenas falam, falam, falam e nunca dão a Deus tempo para falar também. Porque orar não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Não é apenas nós que falamos com Deus, Deus fala conosco. Orar não é só ir para um quarto e fechar a porta. Isto é uma parte, mas orar é uma vida cotidiana. Quero mostrar como eu oro. Eu estava acampando há alguns anos e quando eu orava era algo assim, olá, Deus. Oh, foi bom, foi muito bom ontem. O que você acha sobre a reunião? Ok. Ei, eu recebi um e-mail hoje. Eu não sei exatamente o que devo escrever. Eu não tenho certeza. Por quê? O que você acha? O que você acha que eu deveria fazer? Ei, mais uma coisa. E sobre isso? Não entendo exatamente o que é isso. Eu peço, Deus, me ajude a explicar as coisas. Isto é o que eu estou orando. Eu estou falando com Deus, Estou colocando Deus em minha vida falando sobre os Emaús, sobre o caminho que estamos tomando, sobre coisas que estou lutando, sobre a palavra de Deus. Deus, e sobre isso? Eu não entendo. Se isto é verdade, e quanto àquilo? Esta é a maneira que eu oro. Muitas vezes eu experimentei que Deus trabalha em minha oração, como Deus trabalha em minha esposa, Lene. O Espírito Santo colocou algo em minha esposa para orar. Deus abriu a porta para a África do Sul, para que fôssemos lá no Natal. Foi o Espírito Santo em minha esposa. Há alguns anos atrás, quando eu estava orando, experimentei o Espírito Santo falando ao meu coração e veio de forma muito clara: Torben, peça uma porta aberta para a TV para que você possa ir contra a evolução e Darwin. Eu pensei, o quê? Mas, ok. Orar para abrir uma porta na TV. Veio a mim a partir do nada, apenas veio, o Espírito Santo colocou em mim. Então, eu disse, ok, e comecei a orar. Deus, obrigado por abrir uma porta na TV. Deus, eu oro para que você abra uma porta na TV para que eu possa ir contra a evolução e Darwin. Deus, permita que as mentiras de Darwin caiam em nosso país. Essa foi minha oração. No dia seguinte, estava andando e orei a mesma coisa. Deus, agradeço por abrir uma porta na TV. Eu oro para que você abra a porta na TV, a fim de ir contra a evolução e Darwin. Enquanto eu estava andando e orando, vi um homem onde fomos acampar e quando eu vi, oh, esse homem. Um famoso comediante de stand-up que já via em programas de TV e comerciais. Este comediante de stand-up, assim como muitos outros comediantes de stand-up, não falam as palavras mais santas. Ele também não usava palavras santas. Ele zombava dos cristãos e xingava o tempo todo. Quando eu vi lá, meu coração começou a pular. Eu apenas senti, isso é de Deus. Então eu fui até ele. Quando eu fui lá para falar com ele, apenas um metro antes, ele virou o rosto e eu vi sua face e percebi que não era ele. Eu pensei, não é ele, é apenas alguém que se parece com ele. E lá, Deus falou comigo. Ele disse, ore por este cara, seu nome é Simon Dillans? O quê? Ore por Simon Dillans? Você quer dizer aquele da TV? Sim, orei pelo Simon Dillans verdadeiro. Mas Deus, não sei onde ele vive. Eu não sei se ele vive em Copenhague ou em outros lugares. Deus, eu acabei de ver ele na TV como as outras pessoas. Ore por Simon Dillans? Ok. Então, continuei orando. Deus, agradeço por abrir uma porta na TV para que eu possa ir contra a evolução e Darwin. Deus, eu oro por Simon Dillans? Para ser honesto, parecia louco estar orando por Simon Dillans, porque eu não conhecia esse cara. Eu tinha acabado de vê-lo na TV. Eu orava, Deus, ore por Simon Dillans. Envie alguém para ele. Fale com ele, Deus. Ele precisa ouvir sua palavra, ele precisa ouvir o evangelho, ele precisa se arrepender, Deus. Envie alguém a ele e abra a porta na TV. Foi o que eu orei naquele dia. Quando voltei da oração, 2 metros antes de chegar em casa, eu recebi um telefonema. Peguei o telefone e alguém disse, olá, Torben. É de um canal de televisão dinamarquês. Estamos fazendo um programa sobre a evolução e Darwin. Nós queremos saber se você quer fazer parte dele. Quem vai te entrevistar é Simon Dillans, aquele por quem tinha acabado de orar. Há cerca de 6 milhões de pessoas na Dinamarca. Deus colocou no meu coração naquele dia para orar por duas coisas. Uma porta aberta na TV para que eu pudesse ir contra a evolução e Darwin. E um cara que eu tinha acabado de ver na TV. Seu nome é Simon Dillans? Orei essas duas coisas. Então, o telefone tocou. 2 semanas mais tarde eu estava sentado em Copenhague ao lado de Simon Dillans e sua equipe de TV. Eu estava sentado em um café e estávamos conversando e eu disse, Simon, estou aqui por causa de você. Eu estava orando por você naquele dia, quando sua secretária me ligou e Deus quer que você se arrependa. Ele todos olharam para mim e eles estavam em choque e eu era o único que estava comendo. Contei a história e todos ficaram surpresos e chocados. Em seguida, fomos para o meio da rua em Copenhague. Paramos as pessoas para falar de Deus e evolução. Quando nós conversávamos com elas, eu vi um rapaz com muletas. O Espírito Santo disse, L. Quando eu vi, sabia que era de Deus, porque o Espírito Santo me guiou. Eu sabia que era de Deus e disse, Simon, Venha comigo. Fomos até ele. Eu orei por esse cara com muletas e ele ficou completamente curado. Ele podia andar sem muletas e eu fiquei com as muletas dessa forma. Como Simon não é tão alto, então ele ficou assim. Torben, o que é isso? O que você quer dizer? Isso, Torben. O que é isso? Isso? Nunca leu a Bíblia. Isso é o que lemos na Bíblia. Depois, fomos a um grande museu na Dinamarca, chamado de Zoologisk Museum, Museu Zoológico. Um grande museu com um monte de coisas sobre Darwin, também sobre o elo perdido, que ainda está perdido. Naquele museu, eu estava sentado em uma cadeira com dois refletores sobre mim e Simon Dillans estava na minha frente em uma cadeira. Nossas cadeiras estavam sobre uma mala, para que ficássemos mais elevados, porque havia alguns elos perdidos atrás de mim, que eles queriam ver enquanto me filmavam. Simon e eu ficamos sentados na frente um do outro por uma hora e meia. Ele estava fazendo perguntas sobre Deus. Sobretudo, sobre a evolução. Ele disse, você realmente acredita na Arca de Noé? Você realmente acredita que Deus criou o céu e a terra em 6 dias de 24 horas? Você realmente acredita nisso? E sobre o DNA a esse respeito? Se Deus dizer para matar a sua esposa, você vai fazer isso? Ele fez um monte de perguntas sobre Deus e evolução por uma hora e meia. Eu tenho uma foto aqui. Aqui você pode ver me sentado e lá você pode ver os dois holofotes em mim. Eu estou sentado em uma mala em uma cadeira, e Simon Dillans está com o papel. Ele ficou sentado lá por uma hora e meia fazendo perguntas. Aqui você pode ver um dos elos perdidos atrás de mim, onde estou sentado e conversando. Para sentar lá e dar uma resposta sobre o que eu acredito. A melhor maneira de explicar era como estar no céu, porque em uma hora e meia eu sabia de tudo. Isso foi tão especial, porque para cada pergunta eu tinha uma resposta. Muitas vezes durante uma hora e meia, eu pensei, uau, de onde veio isso? Mas eu sabia de onde veio, do Espírito Santo. O que Jesus disse em Marcos 13. Ele disse, sempre que forem levados a julgamento, e também pode ser outras coisas, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Marcos 13:11. Isto é o que eu experimentei naquele dia. Alguém me disse mais tarde, e antes também Torben, por que você vai a este programa? Você sabe que é um programa de comédia stand-up. Eles são comediantes de stand-up, eles querem tirar sarro de você. Eu podia dizer-lhes, eu não vou lá porque eles me convidaram, eu estou indo porque Deus enviou-me. Não importa o que qualquer outra pessoa ia dizer ao meu redor, eu sabia que precisava ir porque Deus me enviou. Foi interessante quando vi o programa porque eles quase esqueceram uma coisa. Eles quase esqueceram Darwin. Houve um pouco de Darwin, mas meu testemunho foi o que ocupou a maior parte do programa, onde eu disse como Deus guiou-me e vimos como o jovem com muletas foi curado. Muitas centenas de milhares viram isso. Mais tarde, eu conheci pessoas que me conheceram a partir do programa, vieram até mim, queriam oração e outras coisas. Portanto, esta é uma história de como o Espírito Santo pode nos guiar. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele pode falar conosco e nos guiar da mesma forma hoje como lemos em Atos. Não há nada como ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não só estou falando sobre ministério, mas sobre a vida cotidiana. Eu lembro alguns anos atrás, minha filha tinha 10 anos. Ela ia à escola de bicicleta, por cerca de 1,5 km. Stepania e eu nos despedimos de manhã e ela foi em sua bicicleta. Então ela foi para um lado e eu fui para um outro lado para orar. Enquanto eu andava, o Espírito Santo falou comigo, pare. Sua filha precisa de você. O quê? Sua filha precisa de você. Não, não. Eu acabei de dizer adeus para ela. Sua filha precisa de você. Oh, minha filha precisa de mim. Eu ia naquela direção, mas o Espírito Santo disse, pare, sua filha precisa de você. Então eu me virei e agora eu estava correndo para um outro lado, era 1,5 km até a escola. Após 1 km, eu vi minha filha. Ela estava de pé sobre uma ponte pequena. Eu fui até ela, que estava de pé ao lado de sua bicicleta e chorando. Eu disse, olá, Stephanie. Ela olhou para mim. A primeira coisa que ela disse foi, pai, o que você está fazendo aqui? Eu pude responder, Deus disse que você precisava de mim, e agora eu estou aqui. Foi muito forte para ela, porque ela me vira indo por outro caminho e de repente eu estava ao seu lado e pude dizer que Deus, o Espírito Santo me disse que você precisa de mim e agora eu estou aqui. Ela teve um problema com a bicicleta e eu pude ajudá-la a voltar. Outro testemunho. Eu me lembro uma vez quando fui abrir a caixa de correio e antes de eu colocar a chave, o Espírito Santo disse, há algo aqui que você não vai gostar, mas sem problemas, tenho tudo sob controle. Pensei, uau. Antes de abrir a caixa de correio, pensei, o que será? Quando eu abri a caixa era algo que eu não gostei. Uma vez, recebemos dinheiro do Estado aqui na Dinamarca por causa de uma casa que nós tivemos. Ficou uma conta muito alta para pagarmos e nós não tínhamos dinheiro. Eu pensei, oh, não. Ei, Deus está no controle. O Espírito Santo me avisara de antemão. Eu entrei em contato com eles e disse, você pode verificar mais uma vez? Sim, vamos verificar isso e retornaremos para você. Isso já faz 6 anos, nunca retornaram e não tive que pagar. Então, o Espírito Santo pode nos conduzir na vida cotidiana. É esta vida para a qual cada um de nós é chamado. Mais uma história. Eu quero compartilhar alguns testemunhos para mostrar como ele está agindo. Mais uma história. Alguns anos atrás eu estava evangelizando e fiquei conversando com 3, 4 jovens. Havia um jovem que veio e ficou ao meu lado enquanto eu compartilhava o evangelho. Quando ele veio, o Espírito Santo me disse, você será pai dele. Eu pensei, o quê? Foi totalmente uma surpresa para mim. Eu olhei para ele e depois ele foi embora. Eu continuei falando e então ele voltou. Quando eu acabei de falar, eu disse, tem alguém aqui doente? E aquele jovem disse que sim. Ele ergueu a calça e tinha muitas ataduras em seu joelho. Ele disse, ontem eu caí da moto, tenho muita dor, não posso dobrar a perna, nem andar. Eu disse, olha aqui. Orei por ele. Ele tirou o curativo e ficou surpreso. Tirou o gesso e ele estava de pé. As lágrimas estavam caindo e ele disse, não há mais dor. Eu disse, venha comigo. Eu o levei e eu não conheci esse rapaz. A primeira coisa que lhe disse foi, conte-me sobre os seus pais. Ele ficou tão surpreso e disse, bem, meu pai está morto, e minha mãe está muito doente, ela vai morrer. Eu disse, eu nunca vi você antes, mas quando você veio, Deus falou comigo, que eu ia ser um pai para você. Eu vou ajudá-lo. Ele ficou tão surpreso, eu também fiquei surpreso. Então eu peguei seu telefone e nós estávamos nos comunicando, mas ele tinha acabado de me conhecer e foi uma experiência tão forte, por isso ele ficou com um pouco de medo de me encontrar de novo. Mas 2 semanas mais tarde, surgiram algumas pessoas que estavam para tornar-se jornalistas, eles estavam estudando e eles vieram até mim para me entrevistar. Estávamos sentados no Burger King e eles me entrevistavam. Então um deles disse, ei, eu tenho uma câmera comigo. Nós queremos ir com você e ver o que você está fazendo nas ruas. Podemos fazer isso agora. Pensei, agora. Sinceramente, eu não queria fazer isso, eu queria ir para casa e relaxar, porque eu estava cansado. Mas porque ele disse aquilo, eu falei, ok. Eu devo. Ok, ok. Vamos. Vamos à cidade. Eu entrei no carro e fui à cidade. Enquanto eu dirigia, eu orava. E eu senti o Espírito Santo falar comigo, eu senti como. Olhei para as minhas mãos. Eu disse, Deus. Eu oro agora. Mãos. Sim. Ataduras na mão. Deus, envie alguém, mande alguém para a rua agora, que tem atadura em sua mão, que será curado, Deus. Obrigado porque vai ser um testemunho para aquelas pessoas, em nome de Jesus. Foi o que eu orei. Nós fomos para a rua. Eu estava andando lá mas nós não encontrávamos ninguém que queria falar conosco. Então, eu vi aquele rapaz que conhecia há 2 semanas, que Deus me dissera que seria seu pai. Eu vi e disse, ei, como você está? Ei, eu estou bem. Vi que ele tinha uma atadura em sua mão. Perguntei, o que aconteceu com você? Eu não sei, ontem eu tive muita dor e ainda dói. Ei, tenho comigo alguns estudantes de jornalismo que não acreditam nisto. Posso orar por você? Sim, você pode fazer isso. Está bem se eles filmarem e você contasse o que aconteceu antes. Claro. Então eles o filmavam no meio da rua e ele lhes contara como me conheceu há 2 semanas atrás e como teve o joelho curado. Então, eu orei por ele e naquele momento ele tirou a atadura da mão e, em seguida, em lágrimas de novo, ele disse, a dor sumiu. Foi realmente algo que abriu os olhos deles e foi muito forte para o rapaz. Assim, ele estava pronto para me encontrar, e nós conversamos novamente e combinamos de nos encontrar mais tarde. No dia seguinte, eu conheci um cristão e lhe contei a história do que Deus fizera e como Deus levara-me ao rapaz. Ele disse, Torben, eu sinto que o Espírito Santo está me dizendo que eu deveria te dar $200. Isto é para você e seu filho. Ele me deu $200 e eu agradeci. Eu chamei este rapaz e eu disse, eu quero te convidar para comer. Ok, vamos sair. Eu me encontrei com ele, eu tinha dinheiro e estávamos comendo. Ele disse, Torben, há algo que quero dizer a você, algo especial. Você se lembra do dia em que me encontrou na rua, quando você orou por minha mão? Eu nunca vou para a rua. Foi a primeira vez depois da escola que fui à cidade. Eu estava no meu caminho para casa, mas eu senti que havia algo dentro de mim que dizia que eu tinha que ir à cidade e lá eu encontrei você. Você pode ver isto. Naquele momento, eu estava orando no carro. Deus, mande alguém com atadura na mão. Deus me guiou para orar aquilo, porque Deus sabia que esse rapaz tinha uma atadura na mão. Deus falou com ele, vá para a rua. Nos encontramos e ele foi curado. Entrei em contato com ele. Após 2 dias, ele me ligou, Torben, minha moto quebrou. Eu tenho um novo emprego e não posso ir trabalhar, porque eu não tenho uma moto. Mas porque eu tinha o dinheiro, eu paguei. Custou exatamente o que eu tinha. Eu pude pagar por sua moto e ele foi para seu trabalho. Então, tudo é Deus agindo. É disto que eu gosto quando se trata de ser guiado pelo Espírito Santo. Eu conheço muitas pessoas que são muito céticas quando se trata de Deus. Quando falamos de curação também muito céticas, dizendo, não, não, não. Isso é apenas algo na mente, não acredito nisso. Porque eles pensam que é algo apenas na mente. Mas quando eu comecei a contar os testemunhos sobre ser guiado pelo Espírito Santo, todos fecham suas bocas e se surpreendem porque não é algo que eu possa imaginar em minha mente. Porque Deus pode falar para mim. Mas antes das coisas acontecerem, Deus tinha que falar com fulano, Beltrano e Cicrano e tudo tem que ser dessa forma. É isso que eu gosto. Tenho visto muitos céticos, não crentes fechando suas bocas quando eu começo a dizer sobre a vida cotidiana com o Espírito Santo. Esta vida não é só para mim, isto é para você. Porque Jesus disse que temos que nascer de novo pelo Espírito Santo, não nascer só da água, mas da água e do Espírito. Ele está falando sobre o arrependimento, o batismo nas águas e do Espírito Santo. Em João 3, 7 a 8, quando ele está falando sobre isso, diz, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E continua dizendo, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ele está falando sobre o vento e eu quero explicar isso. Olha aqui. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus disse que temos que nascer de novo. Temos que nascer de novo pelo Espírito. Nascer de novo pelo Espírito é como o vento. Você não sabe de onde o vento vem e nem onde está indo. Assim é com todo aquele que é nascido do Espírito, que está andando e sendo guiado pelo Espírito, conforme Romanos 8. Não somos guiados pela carne, mas pelo Espírito. É muito mais do que nos manter longe do pecado. É viver a vida sobre a qual acabei de falar. Ser guiados pelo Espírito Santo. O vento. Como ele age? Às vezes, o vento soprará para cá. Para lá. Então o vento soprará aqui. E ele vai voltar. Então o vento está vindo daqui, dali e está vindo muito rápido de lá e lento a partir daí. O mesmo é aquele que é conduzido pelo Espírito. Deus disse, ore por Simon de Ulans. Vá a Copenhague. Deus disse, sua filha precisa de você, volte. Deus disse, ore por esse cara com a mão assim. Deus disse a minha esposa para orar por algo em dezembro. Deus falou com alguém na África do Sul e agora estamos indo para lá. Você pode ver. É como o vento, nós não sabemos todos os dias para onde vamos. Nós apenas sabemos que o Espírito Santo está nos guiando. Um dia, ele diz por esse caminho, então, Ele diz por esse outro caminho. Em seguida, ele diz por este caminho. Estes testemunhos que eu estou dizendo a você podem parecer para nós hoje como, ó, isto é poderoso, Torben, você é poderoso. Você experimentou muitas coisas. Não, isso é normal. Isto é para todos que são nascidos do Espírito. Se você voltar para o livro de Atos, leia sobre Paulo, Pedro, Ananias e sobre as pessoas que tenho falado durante esta escola bíblica. Você verá que ser guiado pelo Espírito Santo não foi apenas para algumas pessoas, é para todos. E a mesma coisa hoje. Quero finalizar com alguns conselhos práticos, algo que pode ajudá-lo a ter esta vida. Porque é algo que temos entendido mal quando se trata do Espírito Santo. Eu quero contar uma coisa. Eu nasci pelo Espírito Santo, nasci de novo, 18 anos atrás. Mas nos primeiros anos eu não experimentei o que estou experimentando agora. Não é que Deus não tinha falado. Deus havia falado desde o dia em que fui salvo. Porque todo mundo que é nascido do Espírito é um filho de Deus. Nós temos ouvidos, mas temos que usar os ouvidos para ouvir o que Deus diz. Desde o primeiro dia em que eu nasci de novo, o Espírito estava falando comigo, o Espírito Santo estava me guiando. Mas eu não estava escutando. Eu não sabia como ouvir, e por não estar escutando ouvi tantas coisas que não fiz. Quando penso no passado, é tão triste. Puxa, todas as coisas que eu perdi porque eu não ouvi. Porque eu estava andando no meu próprio poder. Porque eu estava fazendo o que eu pensava ao invés de ouvir o que o Espírito Santo estava dizendo. Há tantas coisas que temos perdido, porque não sabemos como Deus está agindo, não vivemos a vida que lemos em Atos, não fazemos discípulos, não treinamos e equipamos outros. Eu perdi muito. Mas há alguns anos, eu provei o que é ser guiado pelo Espírito e eu olhei para minha esposa e ela olhou para mim e dissemos, é isto que queremos. Nós mudamos a nossa vida totalmente de cabeça para baixo e nós mudamos muitas coisas para que pudéssemos ter tempo para buscar Deus e ouvi-lo. Em meu livro A Última Reforma você pode ler um pouco sobre a minha história, como nós tínhamos uma casa e nós desistimos de tudo e nós passamos a viver de maneira simples porque precisávamos ter tempo para buscar a Deus. Porque como qualquer outra pessoa, não era que eu ouvia vozes o tempo todo. Não, é difícil de ouvir. Não é como se eu fosse melhor para ouvir do que as outras pessoas, mas eu tenho treinado e esta é a diferença. Eu quero dizer algo sobre a oração. Eu nunca ouvi Deus falar-me com voz audível. Quando Deus fala comigo, Ele está falando na minha mente. Cada história que acabei de contar agora, onde Deus falou, ore por Simon Dillons, ore por uma porta aberta, ore para isso, faça aquilo, vá por aqui. Cada história foi falada apenas em minha mente. O quê? Sim, isso é o que muitas vezes não compreendemos. Porque quando lemos no livro de Atos, no Antigo Testamento e em outros lugares, quando o Espírito Santo guiou, nós pensamos, sim, foi tão fácil viver lá. Foi tão fácil de fazê-lo porque eles não duvidaram, eles sabiam que era Deus. Mas quero dizer, não acredito que você sempre vai saber com 100% de certeza de que é Deus falando. Porque então não seria pela fé. Deus quer que tudo seja pela fé. Toda vez que eu contei uma história sobre como Deus havia falado comigo pelo Espírito Santo, toda vez foi pela fé. Eu recebo um pensamento e eu tenho que escolher, se eu acredito que foi Deus ou não, e eu tenho que agir sobre isso. Foi assim que eu comecei. Eu lembro que alguns anos atrás, eu caminhava e começava a tirar tempo para buscar a Deus. Eu precisava entrar e aprender a ouvir a voz de Deus. Eu estava andando e vi que havia uma floresta. Após a floresta havia um campo e no final dele havia algumas pessoas trabalhando. E eu tive um pensamento, vá falar com eles. Não, não, não. Vá falar com eles. Não. Sou eu apenas. Era como qualquer outra coisa que eu ouvi. A primeira coisa que eu disse foi, sou só eu, mas... Talvez seja Deus? Não. Sou eu? Ou é Deus? E o que eu poderia fazer lá? Havia só uma resposta, tentar. Eu não poderia dizer, Deus, se é você, por favor. Não, isso não funciona assim. Deus havia falado uma vez e eu tive que descobrir se era Deus ou não. Assim, eu decidi tentar. Então eu fui lá, eu estava muito nervoso, e disse, com licença, posso falar com vocês por 10 minutos? Havia algumas pessoas sentadas comendo, que trabalhavam na floresta. Eu só compartilhei um testemunho, agradeci e saí. Eu estava com muito medo. Quando eu saí de lá, disse, oh, foi apenas eu. Porque nenhuma experiência sobrenatural aconteceu, eu pensei que era só eu. Mas aconteceu que uma semana depois, uma menina veio e disse, ei, eu posso dizer obrigado? Obrigado por quê? Meu irmão é desviado. Ele estava trabalhando na floresta e um dia você veio e falou com ele e agora ele voltou para Deus. Eu pensei, uau, legal. Eu pensara que era só eu, mas quando eu ouvi dizer isso, de repente soube que era Deus. Mais tarde, eu experimentei algo semelhante porque eu tive essa experiência da última vez. Isso me ajudou a entrar em sintonia e reconhecer se este pensamento é meu ou de Deus. Por exemplo, se minha esposa está me ligando de um telefone diferente, eu pego o telefone, ela pode dizer, olá. Eu digo, oi, Lene, por que você está ligando a partir deste número? Eu não conheço o número deste telefone. Porque eu passei muito tempo com a minha esposa e eu conheço a voz dela. Mas se outra pessoa está ligando e diz, olá, sou eu? Eu digo, quem é você? Porque eu não reconheço sua voz. Da mesma forma com Deus, se quisermos reconhecer melhor a sua voz, temos que estar quietos e ouvindo. E também dar algumas chances. Se você receber um pensamento, você tem que experimentá-lo. Deus é você? Ou sou eu? Porque Deus, para mim, não fala alto. Deus não fala alto dessa forma. Deus está falando em minha cabeça com um pequeno pensamento. Mas a maneira que eu reconheço é, ei, de onde veio isso? Por que pensaria? Não é como eu estar sentado com foco, pensando, isto é errado. Não temos que usar nossas mentes para obtê-lo. Não, nós temos que adorar a Deus, temos de nos concentrar nele e, de repente, lá vem um pensamento. Ei, Deus, é você. Então, nós temos que praticar. Este é o discipulado. Repito, tem tudo a ver com o discipulado. Você começa onde está e pratica, e se torna melhor e melhor em escutar Deus, para fazer outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, é sempre preciso ter fé. Você sempre tem que acreditar e dar um passo pela fé. Em Hebreus 5:14, quando fala de um novo crente ou um cristão antigo, diz que os crentes maduros, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, você começa a ter seus sentidos exercitados em razão do costume, você os usa repetidamente. Precisamos exercitar nossos sentidos para que possamos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. É simples assim. É como quando Jesus está falando sobre oração em Mateus 6:6. Ele disse, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. O que quero dizer aqui é, ora seu pai, que está no secreto. Deus não é como pegar Deus e sentá-lo numa cadeira, sentar-se com ele e dizer, Deus, e sobre isso? Ok. E sobre isso? E aquilo? Não falamos com Deus como um homem fala a outro homem. Não é assim. É pelo Espírito Santo e a maneira que nós aprendemos é exercitando, usando, o que Deus nos tem dado, como eu fiz. Eu tenho um pequeno pensamento. É Deus ou não é Deus? Então, eu experimento e sei que não foi Deus. Depois outra vez, sim foi Deus. Sim, era Deus. Então eu aprendi e depois com o tempo tornou-se mais fácil para mim. É mais fácil reconhecer o que é Deus e o que não é. Deus fala a nossa mente, mas ao mesmo tempo eu quero dizer que Satanás também pode falar a nossas mentes. É por isso que temos de filtrar tudo pela palavra de Deus. Se pensar algo como, vai e orei por ele, vai e faça algo bom. Você pode fazê-lo sem nenhum problema. Experimente. Mas é claro que se você ouvir algo ruim, não faça. Vá para a palavra de Deus e sempre faça as coisas confirmadas pela palavra de Deus e pelo Espírito dentro de você, a paz. É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque toda coisa boa vem de Deus. Então, eu quero dizer que não é como se nós tivéssemos que. Eu não acredito que temos que dizer, ok, fale Deus, porque dessa forma sua mente se distrai. Não, apenas passe tempo com Deus, fale com Ele, esteja junto com Ele, coloque o foco nele, agradeça a Jesus. Uma coisa boa que eu indico, Se você realmente quer ser conduzido pelo Espírito para saber o que Deus está dizendo, é jogar a sua TV fora. Isso me ajudou muito, sinceramente. Se você estiver assistindo TV mais do que uma ou duas horas todos os dias, jogue fora. Se você estiver ouvindo rádio o dia todo, jogue-o fora. Se você estiver ouvindo música o dia inteiro, jogue fora. Por quê? Porque se você está vendo TV ou música ou rádio, quando você sai de lá, a última coisa que você ouviu ainda estará em sua mente, girando. Você ainda ouvirá a última música, você ainda ouvirá o que eles estavam falando. E aquilo, junto com as suas conversas com as pessoas, você ainda ouvirá muitas vozes, terá muita atividade em sua mente. E porque você tem muitas coisas em sua mente, não é fácil dizer o que é Deus e o que é todo o resto. Precisamos nos livrar de muitas dessas coisas e aprender uma coisa que nós não gostamos, no Ocidente, ficar quieto. Aprender apenas ouvir, aprender apenas passar tempo e ficar quieto com Deus. Apenas fale com Ele, não tem um monte de coisas acontecendo todo o tempo. Tire um tempo, é tudo sobre passar tempo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto durante 40 dias, e em seguida, Ele saiu no poder do Espírito Santo. 40 dias. Sim, mas eu não tenho tempo para isso. Todos nós temos o mesmo tempo de 24 horas. É tudo sobre escolher como passar o tempo. Alguns anos atrás, tínhamos uma casa, tínhamos um carro, eu trabalhava muito e fazia muitas coisas. Mas então, eu provei o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Eu tive uma experiência e disse, isso é o que eu quero esta vida. E porque eu queria muito aquela vida, mudei muitas coisas físicas ao meu redor que me ajudou a ter mais tempo. Uma vez vivíamos numa casa grande, tínhamos que ganhar muito dinheiro. Mais tarde, estávamos vivendo em uma pequena casa com 3 filhos. Mas porque tudo mudou, tivemos mais tempo, tempo para ficar quieto, buscar a Deus. Tudo o que experimentei não veio de graça, não veio de repente. Não dá para você viver como qualquer outra pessoa e depois ter fortes experiências. Não, você recebe o que você planta. Você recebe. Nós escolhemos o que queremos. Tenho jejuado 40 dias, muitas vezes. Tenho passado tempo com Deus. Eu ando muitas vezes, apenas orando. Como a todas as outras pessoas, não é fácil para mim ouvir Deus falar. Mas porque tenho tido tempo para exercitar discernir entre o bem e o mal, tornou-se muito mais fácil para mim agora. Mas eu ainda preciso aprender e eu estou aprendendo a cada dia. O que eu tenho ensinado aqui é que nós somos batizados com o Espírito Santo, mas nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos viver em plenitude, tendo tempo com Deus. Precisamos ser guiados pelo Espírito, nós precisamos ter tempo para ser guiados pelo Espírito. Para ouvir. Precisamos também avançar, precisamos arriscar nas oportunidades e aprender através da prática, através do exercício. E quando fazemos isso, vamos caminhar no poder do Espírito Santo. Como você vê, o Espírito Santo era parte da igreja primitiva e o Espírito Santo é parte da igreja hoje, porque ele é o mesmo. Isto é para todos. Isto é para você, isto é para mim, isso é para todos. Então, eu espero que você tenha descoberto algo neste ensino. Quero incentivá-lo a tirar tempo. Tire um tempo para ficar apenas com Deus. Pegue as outras coisas que estão perturbando você, todos os sons em sua cabeça, todas as coisas. Apenas tire um tempo e jogue-os fora. Faça jejum e fique apenas você e Deus juntos. Leia a palavra e ore. Palavra e oração, você e Ele. Então, você vai ver que Deus começará a falar claramente contigo. Você dará alguns passos na fé e você vai reconhecer quando Deus está falando parece desse jeito. Da próxima vez, sim a Deus de novo, e na próxima vez e, em seguida, podemos começar a viver a comunhão onde Deus coloca algo em nosso coração e nós oramos e então acontece. Deus coloca algo lá, oramos e acontece. É tudo sobre a vontade de Deus. Eu não digo que nós vamos à África do Sul porque Deus colocou no coração da minha esposa para orar por isso. Não é como, nós só oramos porque a minha carne quer, ou eu quero sair de férias, eu quero ter um carro novo, e eu quero ter aquilo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que quando oramos de acordo com a vontade de Deus, então, nós sabemos que nós já recebemos aquilo pelo qual oramos. Mas precisamos saber qual é a vontade de Deus, e isso vem vivendo com Deus. Na próxima vez, depois de ir à África do Sul, vou falar sobre o jejum. Esta é uma lição importante. Eu vou falar sobre o jejum e dar-te algumas ferramentas práticas para o jejum. Se você tem uma pergunta sobre este ensino, mande, eu vou começar com isso na próxima vez. Após o jejum, eu vou continuar com a Lucas 10 e outros lugares na Bíblia. Deus o abençoe. Em seguida, Len irá cantar uma das suas músicas. Você já ouviu isso antes, mas apenas deixe que as palavras falem com você em relação a essa mensagem. Porque é sua vida e muitas coisas, eu sei que é radical, mas quanto Deus tem falado com você nos últimos anos, mas você não foi capaz de ouvir. Porque você não escutou, não foi capaz de receber o que Ele tem para você. Oséias, testemunhos que você perdeu, as experiências que você não obteve. Deus tem muito mais para cada um de nós. Oséias, primeiros anos eu era um cristão, e eu não vi esta vida, mas eu provei um pouco dela e disse que isso era o que eu queria e agora eu estou vendo mais e mais. Não é porque Deus está falando mais, é porque estou ficando melhor em ouvir. Estou ficando melhor em agir sobre o que Ele está me dando. Eu creio que se você agir com fé, Deus não vai dizer, o que você fez? Não era eu quem estava falando. Não, Ele diria, olhe para esse cara, olhe para esta menina, essa mulher. Então Ele irá te ajudar, de modo que você possa reconhecer a voz de Deus. Portanto, não tenha medo, comece a fazer alguma coisa. Peça a Deus todas as manhãs, Deus, me ajude hoje, me dê alguma coisa, fale comigo, eu quero estar aberto. Em seguida, dê algum passo de fé e, ao mesmo tempo, busque a Deus. Minha esposa vai cantar. Estou ansioso para a próxima vez, onde eu vou falar sobre o jejum. Tchau. Estou ansioso para a próxima vez, onde eu vou falar sobre o jejum. Tchau.